Aí, tá na hora de acabar com essa patifaria, moro? O rap verdadeiro é um papo reto. O rap verdadeiro é um papo reto. Conscientiza o irmão a ficar mais esperto. Denuncia o sistema e toda a sua sujeira. O rap verdadeiro não fala besteira. O rap verdadeiro é um papo reto. Conscientiza o irmão a ficar mais esperto. Denuncia o sistema e toda a sua sujeira. O rap verdadeiro não fala besteira. A voz do povo de novo entra em cena pra esclarecer o problema e relatar a verdade. Copiaram nossa imagem, todo nosso estilo. Desviaram a mensagem e iludiram os meninos. Enquanto isso, os políticos estão nos roubando. Venderam o nosso ritmo e os bobos estão ostentando. Pagando de favelado, o boy canta rap. Diz que é das antigas, mas ninguém o conhece. Seu batidão é da hora, sua trilha é um sucesso. Traindo o movimento, levando ao povo regresso. Eles propagam a fama, mulher, carro e dinheiro. Seu estilo é um rap com letra de sertanejo. Sem consciência nenhuma, eles só falam bobagem. Esqueceram o compromisso citado por sabotagem. Vem comigo, malandragem. Se você é guerreiro, boicote a pilantragem. O rap verdadeiro é um papo reto. Conscientiza o irmão a ficar mais esperto. Denuncia o sistema e toda a sua sujeira. O rap verdadeiro não fala besteira. O rap verdadeiro é um papo reto. Conscientiza o irmão a ficar mais esperto. Denuncia o sistema e toda a sua sujeira. O rap verdadeiro não fala besteira. Besteira não é rap, guerreiro não perca tempo. Não se iludar com modinha ou vai ficar no veneno. Já não basta o governo negando educação. Querem também nos privar de tudo que é informação. Compre bons livros, estude, recarregue sua mente. População consciente é mais que bala no pente. Não acredite nos jornais da mídia capitalista, pois dependendo de quem paga, eles distorcem a notícia. Só mostra a favela quando tem tragédia. Mídia A, B ou C, pra mim é tudo novela. Chega de ilusão, irmão, vem comigo. Rap é nossa arma e aperta o gatilho. O rap verdadeiro é um papo reto. Conscientiza o irmão a ficar mais esperto. Denuncia o sistema e toda a sua sujeira. O rap verdadeiro não fala besteira. O rap verdadeiro é um papo reto. Conscientiza o irmão a ficar mais esperto. Denuncia o sistema e toda a sua sujeira. O rap verdadeiro não fala.